Vamos lá. Continuando o shiur de Mishlei. Vamos começar agora. Mas vamos só lá. Se tu tiver ontem, a gente falou. Ontem falamos que como são os Rechaim, o que os Rechaim falam para tentar convencer a pessoa. E a gente terminou falando com o Pshat do Ramad, que ele fala que quanto mais baixo a pessoa está, aí a Sitrachra pode pegar ele. Mas quanto mais alto a pessoa está, a pessoa não, aí a Tumá, a Sitrachra não pode pegar ele. Sim, quem fica dando volta na Beniuda e a Sitrachra pode pegar ele. Quem fica na Yeshivá não pode pegar ele, a Sitrachra. E por isso, Derech Agav, a Tefilá, como que a gente faz Tefilá? Belachas. A gente faz Tefilá Belachas. Rak, Sfatea Naot, Vekolá lo Yishama. A Torá não está, mas a gente pode falar em voz alta. Mamash não. E a Levi avô? Não existe. Também isso. Não, e a Levi avô? Não existe isso. Tem que falar a Tefilá baixo. Porque a gente reza. Pior que agora baixo. Se eu falo no alto, eu já fica na minha cabeça. O que tá falando alto? Por que que a gente fala a Tefilá baixo? Então trabalhar o outro. Não, mesmo está na sua casa. Quando está na sua casa, você também tem que rezar baixo. Não existe rezar alto. Você não pegar as tuas palavras. Por quê? Por quê? E te acusar no chamai e te perguntar se esse cara aqui. Por quê? Não é. Mas por quê? Ele merece? Não. Por que baixo? Ah. Porque a tefilá, ela tem a ver com a shechiná. Quando a gente faz tefilá, a gente está... Lifnei. A palavra em português é, quando nós fazemos tefilá, nós estamos fazendo reinar a Hashem. Fazendo reinar a Hashem. Sim, leamlich em hebraico, fazer reinar em português, deve ter uma palavra em português, uma palavra só, ou não. Fazer reinar, a gente está mostrando que Hashem é rei, e a gente sabe que como chama a Sfirá da Shechiná, Malchut, sim, é a última Sfirá, é a mais perto da Sitrachra, da Tumá, ela chama Malchut, então por isso quando eu rezo e eu falo Hashem, você é o rei, Melech HaOlam, você é o rei. Então agora eu estou tem a ver com a Shechiná. Já que a Shechiná ela é perto da Tumá, eu não posso falar Tefilá em voz alta. Por quê? Porque a Sitrachra está lá. Eu tenho que falar Tefilá em voz baixa para a Sitrachra não pegar. E esse é outro motivo, o porquê é proibido rezar sem Minyan em aramaico. Por que é proibido rezar em aramaico sem minyan? Na Gemara está escrito que é porque os malachim não entendem ou odeiam. Eles odeiam essa língua. Por que não entendem? Não, eles entendem. A maioria dos manifestantes falam que eles sim entendem, só que eles não gostam dessa língua. Eles não se importam com quem fala aramaico. Fala o Zohar, por quê? Porque qual é a língua que a Tumá fala, que a Sitrachra fala? Aramaico. E se você for pegar... hoje em dia é inglês também. E se você for pegar o aramaico e o hebraico, eles têm muito a ver. Por quê? Porque é sempre assim, a Tumá e a Kedushá é um espelho. Sim, a Tumá está desse lado, a Kedushá está do outro lado, e eles são bidiuk igualzinhos. Tudo que tem na Kedushá, tem na Tumá. E eles parecem à vista igual, mas na verdade eles não são. Por isso tem Lashon HaKodesh, que é o hebraico, e Lashon HaTameh, que é o aramaico. A gente fala que é mutado que Lealaha levantar a voz, é um shame, porque tá todo mundo levantando. Não, Lealaha não posquim assim. Não? Lealaha não posquim assim. Segunda pergunta, por que... Hoje em dia, Lealaha, em Rosh Hashanah Yom Kippur, se alguém levantar a voz, pode mandar ele ficar quieto, que a gente não consegue assim. Não é levantar a voz, sim. É aumentar um pouco pra mais. Tem partes que a gente canta. Não, não. Não, Shmona Esre. O Shulchan Aruch posquim que a gente pode levantar a voz. É porque está todo mundo rezando com Sidur e Holkim, mas é os acronim falam não fazer assim. Certo. E a Kedushá, que a gente faz voz alta, também tem Kedushá e tudo mais, e Renato de Achei. Mas quando tem Minyan é outra coisa. Quando tem 10 pessoas falando junto é outra coisa. A Tefilá, você está na sua Tefilá, mesmo que a Shechiná está aqui. Ah, vou a Kedushá. Eu já ouvi duas opiniões sobre a Midá, que tem que falar muito baixo. Que é um baixo que só você escute. Só você escuta. E assim. Já ouvi um que é para falar sem sair som nenhum. Tem um entendimento no Zohar que você não pode escutar sua própria voz na Amidá, mas o Gomer Vilna fala que esse é um entendimento errado e sim tem que escutar. A intenção do Zohar é que você não pode, que outra pessoa escute a sua tefilá. Isso, os poskim, tem poskim que me equilibram com isso, que falam que se o seu amigo está muito perto de você, não tem problema você falar para você ouvir ele escutar. Mas do Zohar parece que não é para ninguém escutar a sua tefilá, só você. Você mesmo tem que escutar a sua tefilá. Sim? Assim, aqui do chá também tem a mesma alahá do Kadesh, que do Kadesh a gente não pode falar mais alto que o Hazan. Sim, sempre tem assim. Sempre que um fala, o Hazan fala e outras pessoas respondem, você nunca pode responder mais alto do que a pessoa que falou. Mas tudo isso foi só uma introdução, que falamos que a Tumá sempre tem que ir em voz baixa. A Tumá sempre tem que ir... quando você está perto da Tumá, você sempre tem que ir... low profile, com perfil baixo, para a Tumá não te pegar. Por isso, exatamente, por isso na Tfilá, Shmoná Estreia, a gente fala em voz baixa. E por isso os Rechaim, o que, que eles falaram para essa pessoa? Eles falaram, o que, que eles falaram aí? Eles falaram o seguinte: Nervaledam, vamos fazer uma emboscada por sangue. Sim, no Pasuk 11, Yudalef. Vamos fazer uma emboscada por sangue. Vamos nos esconder para conseguir roubar as pessoas. Eles têm que esconder, eles têm que fazer a coisa de uma maneira que ninguém vai encontrar eles. Porém, agora vem Shlomo HaMelech e fala, mas a Chochmá, a Torá, a gente lembra que a gente falou que é Chochmá. Sempre que a gente vai falar Chochmá, que nem o Malbim explicou, Chochmá é saber quando, o que é a Chochmá nesse caso. Sim? Nesse caso, a Chochmá é ficar nervoso, ou nesse caso a Chochmá é ficar calmo? Nesse caso a Chochmá é falar alto, ou nesse caso a Chochmá é falar baixo? Todo caso tem sua Chochmá. Chochmá é saber como se comportar em cada caso e caso. Exatamente. Aí fala Shlomo HaMelech, Pasuk Chav, Chochmot, Bahut Tarona. A Chochmot, a sabedoria, ela não é assim. Ela, lá fora, ela grita. Berechovot Titenkolá, nas ruas, ela dá a sua voz. Perosh Homiot Tikra. Homiot é... Como eu traduzi aí Homiot? Homiot. Homiot é de... várias pessoas falando. Muitas pessoas falando faz uma homiá. É muita gente falando. Perosh Homiot Tikra. Lá no mercado central, ela vai falar. Bepitrei Shearim Bair. Nas portas dos portões da cidade, a maré a tomer. Ela vai falar todas as coisas dela. Por quê? Porque ela não tem medo. Que nem a gente falou, uma pessoa que ela está lá no alto, ela não tem medo que os Hitzonim vão pegar ela, que a Sitrachla vai pegar ela, porque ela está lá no alto. Isso é a Chochmá. Uma pessoa que ela tem Chochmá, ela está lá no alto. Assim também é com as Sefirotas. Chochmá é uma Sefira muito, muito alta e não tem nada a ver com a Sitrachla. Agora, como o Vina explica muito meduyak cada palavra e palavra aqui. Ele fala, existem quatro lugares que eles são dois. Existe dentro da cidade, existe fora da cidade. Existe Bahuts, existe Barechovot. Sim? Bahuts é fora da cidade. Barechovot também é fora da cidade. São as ruas que vão por fora da cidade. Isso é Bahuts. E existe... Homiot, Berosh Homiot, existe Shearim. Então ele fala assim: Bahuts e Rehovot são as estradas que levam para fora da cidade. Homiot e Shearim, Homiot é a rua principal e Shearim é o portão da cidade para você entrar na cidade. Então ele fala: qualquer lugar onde você está, a Chochmá te chama. O que eu não vi na medaia é cada palavra aqui, cada palavra no medaia. Isso vai ser importante para a gente quando a gente for explicar a moral do que está escrito aqui. E não só o pshat, mas vamos explicar primeiro o pshat. Então a Chochmá está falando com a pessoa, ok? Agora, um minuto. Yafé. Agora o que, que ela fala? A Chochmá falou o seguinte... Presta atenção, existem três pessoas que vão ser citadas aqui e depois a gente vai explicar quem são essas pessoas. Pasuk Chavbet. Todo mundo comigo no Chavbet? Admatai. O que a Chochmá fala? O que a Chochmá está gritando? Admatai Petaim. Até quando os tolos aqui Petaim é de Pet, é aquela pessoa que ela é influenciável. Essa é a primeira pessoa. Admatai petain terravu peti. Até quando essas pessoas tolas influenciáveis vão gostar disso? Gostar de ser influenciado. A gente já vai explicar o que é. Veleitim. E as pessoas são outro tipo de pessoas, que eles são palhaços. Eles, a gente vai ver, são pessoas que eles gostam de... Pediu, que eles gostam de conversar, de falar besteira. Latzon hamdulahem. E os palhaços, eles vão gostar de palhaçada. Até quando isso? O ksilim e os tolos, aqui são bemet ksilim, só que fazem tolice, isneudat. Eles vão odiar o que é a sabedoria. Então foram faladas três pessoas aqui. Aqueles influenciáveis, os palhaços e os tolos. Agora, ele vai falar o que a Chokhmah está falando para eles fazerem. Tashuvu letochachti. Voltem para a minha tochachá. Voltem para o meu mussar. Recebam sobre vocês o mussar. O que é mussar? O sofrimento que é necessário para a pessoa poder se construir e se aproximar de Hashem. Seja o sofrimento dele querer comer um cheeseburger e ele não poder... Seja o sofrimento dele querer fazer qualquer haverá ele não poder, isso também é um tipo de sofrimento. Ou o sofrimento que tem, que é muito grande esse sofrimento, mas a gente tem que se trabalhar de quando eu quero ficar nervoso com meu amigo e eu não fico. Isso é um sofrimento muito grande para a pessoa. Conseguir se controlar, ele quer matar o outro. E quando eu não faço isso, é como se eu estivesse me matando. Mas é um sofrimento que é necessário. Isso é mussar, isso é torrachá. Voltem para minha torrachá. Ine, abia lachem ruhi. Eu vou mostrar para vocês, eu vou... falar para vocês o meu espírito. E o dia devarai etrem, eu vou explicar para vocês as minhas palavras. Esse é o pshat. Agora o Gaon Mevilna explica o seguinte: a Torá, ela é dividida em duas, que na verdade elas são quatro, e ela é a moral do que está escrito aqui nessa alegoria da cidade. A Chokhmah está falando, na rua tem chutz, Rehovot, Homiá e Shearim. Desculpa, Shearim e Ir. São quatro coisas. Chutz, sim. Rehovot, Shearim e Ir. Então falou Gaon Mevilna o seguinte: a Torá ela é dividida em quatro, ela é dividida em dois. É o Pshat e o Sod. Sim? Esses dois são divididos em quatro. Dentro do Pshat eu tenho o Pshat e o Drash, a Drashá e o Pshat, porque eles têm a ver com o Pshat, não tem nada a ver com o Sod. Não tem nada a ver com a pnimiut da Torá, sim? A gente não fala Kabbalah, a gente fala pnimiut. Kabbalah é meio negócio de goi, sim? Pnimiut, o interior da Torá. E o Sod. O Sod, ele é dividido em dois. Remes e Sod. O Remes é a indicação. Por exemplo, todo o livro de Yona. O livro de Yona, Lefi Remes, é só o Gilgul. É o segredo da reencarnação, está todo no livro de Yona. Sim, assim o Zohar faz a drashá. Também, Parashat Shelach Lecha dos Meraglim, dos espiões, Lefi Aremes, é só sobre o Yetzarará. Ok. Então, falando Gaon Mevilna, é isso que está escrito aqui. Ele fala o seguinte: Chochmot Bachutz. Aquelas pessoas que elas estão Bachutz, que elas estão lá fora, sim? O mais longe da cidade, esse é o Pshat da Torá. Então as pessoas, quanto mais longe você está, você tem que ensinar para esse tipo de pessoa só o pshat da Torá. Quando ela está longe, você ensina o pshat. Quando ela se aproxima mais da cidade, e aí ela chegou na Rehovot, Bahutz é um lugar onde nem tem ruas, aí você ensina o pshat para ela. Aí ela se aproxima. Aí você ensina, aí ela vem para a rua, que já é mais perto da cidade, mas ela não chegou no portão. Aí você ensina a drashá, você fala uma drashá bonita, ela escuta a drashá no Beit HaKnesset, aí ela se aproxima. Já vou deixar, só terminar essa. Depois tem Shearim. Aí ela chega no portão da cidade. O portão para você entrar dentro da cidade é o Remes. O portão para você entender é o Sod, a Pnimiut da Torá. Sim? Ou a Kabbalah, que nem as pessoas falam, é você primeiro entender o Remes, entender as indicações que a Torá está te indicando. Esse é o portão para você entrar na cidade, que é a Pnimiut da Torá e é o Sod. E depois que a pessoa já tem isso, aí ela consegue Bemete entender a Pnimiut da Torá. O Gaon Mevilna também explica porque em um está escrito Riná, no outro está escrito Kolá, no outro está escrito Homiot e no outro está escrito Tomer. Ele fala que é mais explicado, sim? Riná é uma coisa mais como um cântico que você não escuta muito. Kolá também é, você não escuta as palavras, você sabe que tem alguém falando, que esse é o Drash. Quando você chega mais perto, aí você já escuta palavras que é o remes e o sono. Esse negócio chato do remes, chato do drach. Nahon, sempre é assim, sempre se divide. Mas... 4-4-4, né? Tipo... Nahon, sempre dá, infinitamente dá pra você entrar. Qual que seria um exemplo de um chato-chato ou um sodo do pshat? O pshat, sodo do pshat. Esse é o drachado do pshat. Dá um exemplo de sódio de pshat. Preciso pensar um exemplo de sódio de pshat, mas o pshat do sódio é o tipo de sódio que a gente está estudando aqui, por exemplo. Sim, que tem, por exemplo, eu falo de sfirot, mas eu não expliquei o que é a malchut. Pashut, a malchut é a shechinah. O que é a malchut? Você fazer a Kadosh Baruch Hu reinar. Isso é o pshat do sódio. O pshat do sódio, a malchut é você. Você tem a ver com a malchut quando você fala Hashem, você é o rei do mundo. E o sol do sol já seria alguma coisa da... Aí você explicar, explicar o que, que quer dizer eu tenho a ver com a Malchut, Nahon. O que, que acontece no mundo espiritual quando eu tenho a ver com a Malchut? O que, que é isso? E a fé. Agora vem três pessoas, a gente falou. Agora vem a Chuchmá e fala três coisas. O que, que a Chuchmá fala? O que, que a Torá fala para a pessoa? Para os influenciáveis, os palhaços e os tolos. Fala agora, Mevina. Três tipos de pessoas tem que elas se afastam da Torá. Quer dizer, que elas não cumprem a Torá. E elas estão escritas aqui. Petaim, são aquelas pessoas que elas são influenciáveis. Essas são as pessoas que elas influenciavam. Não é uma boa tradução, porque aqui a intenção não é que alguém influencia eles. Muitas vezes... É o que o Gono vai explicar. Os desejos deles influenciam eles. Sim, essa é a intenção. Só para ficar claro, influenciar não é que um terceiro te influencia. O seu próprio desejo te influencia. Você quer comer um cheeseburger, você não consegue deixar de comer um cheeseburger para estudar a Torá. Isso é uma pessoa influenciável. Sim, ela é maleável. Uma pessoa fraca. Entendeu? Fraca. Pode comer um cheeseburger cachê, né? Hoje, de noite. Que não é um cheeseburger. Então ele fala agora no vídeo assim, a primeira pessoa é o Pete, ele é o nível mais baixo, que ele larga a Torá por causa dos prazeres mundanos. Ele fala assim, não, eu quero praia, sol, droga, mulher, dinheiro, eu não quero Torá, que eu quero curtir a vida. Esses são os Petaim. Então ele fala, por isso ele fala Petaim, o que, que ele usa? Terravu, Ahavá, porque ele vai atrás do sentimento dele. Até quando você, uma pessoa influenciável, você vai amar esse tipo de coisa? Porque o negócio dele é arravar, sim? Que nem o mundo fala hoje em dia, arravar e amar. Exatamente, arravar. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Ele se afasta da Torá porque ele quer o Olamazê. Por isso ele fala, até quando você vai amar os prazeres materiais? Vê leitim. O segundo são as pessoas leitim. Fala como vindo, as pessoas leitim, elas não gostam de prazeres físicos, carnais. Não é que elas não gostam. Não é isso que leva... Não é isso que... Biriu, que esse não é o motorista principal da vida dela. Elas gostam de estar entre o pessoal. Você está no bar e falar mal dos outros. Biriu. Ela gosta de falar. Palhaçada. Lachonará. Ela gosta de estar com a galera. Biriu, que ela não é daqueles caras que... vamos lá comer. Ela gosta de fofocar. E esse é o motivo que ele não estuda a Torá. Ele gosta de fofocar, e mesmo que não tenha nenhum prazer material disso, mas é um prazer entre aspas, espiritual. Vídeo que é uma sensação tão boa você falar e falar mal do outro. É uma coisa que não tem nem explicação. Que nem Shlomo HaMelech fala em Kohelet, não tem explicação. É igual a cobra, porque ela chorará vem da cobra. Do mesmo jeito que a cobra não tem nenhum maná quando ela morde. Sim? A cobra não morde pra comer, ela morde e coloca o veneno. Não é que nem um leão. O leão ele morde porque ele quer arrancar um pedaço e comer. Ele mastiga, né? Biriuca, a cobra não, ela morde. Comendo, ela engole inteiro. Biriuca, a cobra não morde, ela não mastiga. Ela morde, coloca o veneno e ela não tem prazer quando ela morde. Assim também, a lachonará vem da cobra exatamente por causa disso. A pessoa fala. E é isso, leitim, latzon hamdula kema. Aqui já é remdá. Remdá é uma coisa, não é de arravá, é uma coisa. Remdá é acima disso, é uma coisa mais ainda ligada com o espírito. Ele gosta de falar, e ele, por isso ele larga a Torá, porque ele gosta de falar, ele gosta de fazer palhaçada, ele prefere ir num show de stand-up do que ir num show de Torá. E o terceiro são Ksilim, fala o nome, Vina, é muito forte isso, ele fala, são as pessoas que eles querem entender a Torá sem se esforçar. E aí eles começam a estudar a Torá, e eles veem que não dá para entender a Torá sem se esforçar, e aí o que eles fazem? Eles chutam. Yad Kedei Kach, eles chutam que eles odeiam a Torá. E por isso está escrito o Ksilim, eles são tolos, porque eles não entendem que é impossível você adquirir a Torá sem o esforço, sem o sofrimento que é preciso para se esforçar. O Ksilim ou Evinezot, se a gente falar no... Eles não entendem que é assim. E por isso eles chegam ao ponto de Isneudat, eles odeiam a Chokhmah. Isso é maior do que o Havai, maior do que o... Nahon? E o outro, ele não tem... Ele fala, não, eu vou no shiur de Torá uma vez, ou no sushi, quando tem sushi na sinagoga, eu vou. Um porque gosta de sushi, o outro porque quer falar na Shonará. Não, esse cara, ele fala, não, odeia a Torá. Eu não quero, não fala de Torá. Por quê? Porque ele era, entre aspas, ele é parte religioso. Lógica de trabalhar. Nahon, ele adora isso, mas ele quer estudar. Alguém dá de mais chegado. Nahon, tá tranquilo. Ele gosta de coisas fáceis. Ele não entende que não é assim. A vida não é assim e muito mais a Torá não é assim. Nahon, tudo ele precisa se esforçar, mas ele não gosta disso. Eu não gosto de se esforçar. E aí, quando ele estudou Torá, ele se queimou porque ele viu que era difícil e aí ele chutou. E aí ele começou a odiar a Torá. Foi isso que a gente falou lá atrás, quem lembra, que para você chegar na Biná, a gente falou a Biná ela é do lado esquerdo, o lado esquerdo é o lado do Din, e a Biná, para você chegar na Biná, desculpa, a gente falou isso na Shechiná, também é verdade, para você chegar, está escrito Reshit Chokhmah Irat Hashem, aqui está escrito Irat Hashem Reshit Dat, o temor de Hashem, ela é o começo do Dat. E o que que é o temor de Hashem? O que que é o temor de Hashem? Malchut. É um outro nome da Sfirá de Malchut, da Sfirá da Shechiná. E a gente falou que a Sfirá de Shechiná, por ela estar tão baixa, ela tem muito, muito, muito Din. Então o único jeito de você subir para Chokhmah, de você entender a Torá, é passando pelo Din, passando pelo sofrimento. E os Ksinim não querem isso, é isso que está escrito aqui. Esse é o terceiro nível de pessoa que ela se afasta da Torá. Ele se afasta porque ele estudou e ele queria que as coisas fossem fáceis e não foram como ele quer, aí ele chutou e ele não quer mais essa vida. Desculpa, pergunta, mas não, nem sei se esse cara pergunta isso, mas isso seria um caminho da Malkut para a Chokhmah. Não, eu digo. Por que não existe nesse tipo, desenho, nesse diagrama, nenhuma ponte direta, então? Não, nunca existe ponte direto. Nunca existe ponte direto. Não existe um atalho, né? Não existe atalho, mas a ideia que eu quis falar... Não vou falar de nada que seria Yesod do Tiferet. Nahon. E esses pontos, mas existe alguma coisa nesse raciocínio que seria... Existe, mas o Tiferet Atzmo é a Torá. Então, a partir do momento que a pessoa entra na Irat Hashem, que é a Malchut, que é que tem nela sofrimento, que é o que a gente falou, e ele estuda a Torá, ele chega na Torá que é o Tiferet. E o Tiferet já é tudo que está do lado, o Tiferet já tem a ver. E a Chokhmah é somente um entendimento muito mais profundo da Torá, que é o Tiferet. Mas aqui a gente falou de Chokhmah, então foi só uma analogia de chegar na... Mas a ideia é que para você entrar em toda essa árvore, que nem o Ramchal fala, para você entrar nessa árvore, a primeira coisa que você encontra é o quê? Din. É malassot, assim Hashem criou. Para você alcançar isso, você precisa sofrer um pouco. É por isso que todas as marcas tudo começam com o primeiro perec mais difícil, tudo mais difícil. Pode ser? Não sei. Não sei. Pode ser, é uma boa ideia. Porque no começo você tem que sofrer, e os Ksilim não entendem isso. E agora vem Shlomo HaMelech e fala que a Torá te ensina cada coisa, para cada um e um, qual é o tikkun dele. Primeira coisa, Pasuk Chaf Gimel, Tashuvu Letochachti. A primeira pessoa, que é o cara mais baixo, Hashem fala para ele, você que gosta de sushi, você que gosta de tavot do Olam Hazeh, você volta para o Mussar, você precisa de Mussar. Aprende a sofrer, a aguentar sofrimento. Sim, sofrimento a gente já falou, não é cortar o pé e nem cortar o dedo, é sofrer, deixar de comer o que você quer, é um sofrimento. Se acostuma com esse tipo de torrachá, de sofrimento. Segunda coisa... Né? Isso tem a ver com isso, é sofrimento, é tudo que você tem vontade de fazer, você deixa de fazer, é um sofrimento, sim. A pessoa quer olhar uma mulher na rua, ela não olha, ele está sofrendo um pouco, mesmo que é um sofrimento pequeno, e na hora ele já tem uma simcha, que ele falou, me controlei. Uma parte dele vai dar e sofre. Que é o etzarará é ele. Essa é a primeira. Tashuvu letochachti, volta para mim a tochachá. Segunda coisa. Ine abia lachem ruhi. Vocês, que vocês gostam de falar lashonará, vocês gostam de falar e de sempre prazeres materiais, abia lachem ruhi. Quando a pessoa fala, o que que sai da boca dele? Ruach. Então ele fala, que nega dessas pessoas que gostam de falar e gostam de prazeres de materiais, não prazeres materiais, gostam de prazer de falar, da fala, eu vou mostrar para vocês a fala da Torá. Abia lachem, eu vou mostrar para vocês o ruach da Torá. E a terceiro tipo de pessoa, que são aqueles que eles são tolos, que eles acham que dá para entender a Torá sem se esforçar. A gente fala o dia, que é o dia de saber, o dia lachem ruhi, o dia devarai etchem, eu vou fazer vocês saberem, se vocês se esforçarem, eu vou fazer vocês saberem a minha Torá. Claro que com esforço, mas esse é o tikkun deles. Vocês, o dia eu vou mostrar para vocês a minha Torá. Tem que continuar esforçando aqui, pitão, uma hora. Nahon? Nahon? Vadai? O dia, se vocês voltarem para mim, o dia devará etchem. E o Golem Vina liga isso com o que a gente falou lá em cima. Que lá em cima a gente falou, primeiro a pessoa precisa de mussar. Para entrar, que nem a gente falou, a pessoa entrou na Malchut, mussar. É saber que aqui e ali vai ter sofrimento, tem que aguentar. E quem aguenta isso, aí ele sobe um nível, que é o que é Siata de Shmaya. Que Hashem ajuda ele, que é o Abia Lachem Ruhi. Eu vou dar o Ruach Hashem para vocês. E depois é entender a Torá. Chegar na Chokhmah, ver o dia Devará e Etchem. Aí Hashem já vai mostrar, já vai deixar a pessoa entender a Torá. Então esse é a moral de tudo que está escrito aqui. Que Hashem está ensinando como a pessoa pode, como a pessoa deve voltar para a Torá. Eu vi um chato que fala aqui, quando a gente está na terceira volta do filme do Debo, que fala, Verastir de Leodam, Verdatet Hashem. Que é o chato que era assim, Emuná, Verdatet Hashem, isso, ok? Primeiro você tem que ter Emuná e só depois você vai conseguir, não tem como ter data antes de Emuná. Minha fé, sabe o que é Emuná? Outro nome da Shekhinah é Emuná. É a mesma coisa. A Torá está escrito a mesma coisa com vários aspectos. Mas no final, que é Verdatet. Nahon? Que o data, onde é o data, a gente falou? O data é lá em cima. A gente está estudando o livro do Dat, sim, a gente falou. Mishlei Shlomo Ben David. Ladat. Ladat. Esse livro é o Tikkun do Dat, sim? Outra pergunta. O Dat não está aqui, não aparece. O Dat não está. Eu já vi um desenho que ele aparece como se fosse uma coisa. De acordo com a maioria dos Mesfarshim, o Dat não é uma Sfira. Ele é a junção da Chokhmah e da Binah. Mas ele não é considerada uma das 10 Sfirot, apesar de que ele sim é uma Sfira. É esse Shin que conecta? Pode ser considerado? No meio da Chokhmah e da Binah tem o Dat. É a cabeça da pessoa é dividida em três partes. Também pela Kabbalah, pela ciência também. A Torá divide também o físico da pessoa em três partes. Os dois. Ah, pela ciência também? Eles vão chegando na... Direito, glândula pineal, tem coisa. Tá brincando. Sério? A glândula pineal, porque o cérebro... É exatamente isso. O cérebro é dividido por três, e eu vou falar isso agora. A gente começou e falou também que o começo ele falou Chokhmah, Binah e Dat, que a cabeça da pessoa é dividida em três. Sim, a alma dela é dividida em três, porque são três Sfirot, e da alma, como essas Sfirot se representam no mundo espiritual, são as três partes do cérebro, que é Chokhmah, Binah e Dat. E continuar, agora falando Lefi, de acordo com o que o Ramat Vale ensina pra gente, ele fala o seguinte. Ele fala, essas três que a gente falou, a gente acabou de falar, Chokhmah, Binah e Dat, antes a gente falou as três Sfirot, que são o Moach, assim se fala, o Moach da Kedusha, que é Chokhmah, Binah e Dat da Kedusha. E agora ele acabou de falar a Chokhmah, Binah e Dat da Sitra Achra, que são essas três pessoas. É o Peti, o Letz, sim, de Leitim, e o Ksil. Elas são as três pessoas que elas se conectaram com a Chokhmah, Binah e Dat da Sitra Achra. E agora ele explica, ele fala o seguinte, a Peti, aquela pessoa que ele é Peti, ele é influenciável pelos prazeres materiais. Ela tem a ver com a Chokhmah. Por quê? Porque o Peti, ele gosta dos prazeres materiais. E geralmente esse tipo de pessoa, eles acham que eles sabem muito, mas na verdade eles não sabem nada. Assim, aquele cara que ele é descolado, ele gosta dos prazeres materiais, eles são pessoas que eles acham que eles sabem muito, mas na verdade eles não sabem nada, porque eles se conectaram com a Chokhmah da Sitra Achra. E tem aquele Letz. O Letz, ele já é uma pessoa que ele tem a ver com a Biná, é o palhaço, aquele que gosta de falar mal, falar piada. Ele é uma pessoa que toda a Biná dele, o que, que é Biná? Entendeu uma coisa da outra. O que, que ele usa, para que, que ele usa a Biná dele? Para fazer stand-up. Ele usa a Biná dele para fazer stand-up. A Shana deu para ele Biná, para entender uma coisa da outra. E ele usa para fazer stand-up, para poder fazer a melhor piada, ou para poder falar mal do cara de uma maneira mais engraçada para todo mundo rir. Esse é o Letz, que é Bidiuka Biná do, da Sidraha. E o terceiro é o Ksil, que ele é o Dat. Agora a gente falou que o Dat ele sempre tem a ver com atos, sim? E ele é o Dat. Por que, que ele é o Dat? Porque ele já é a junção da Chuchma e da Biná. Porque ele bem se esforçou para chegar, ele quer dizer, começou a se esforçar para chegar até a Torá, mas ele viu que custava, sim? E aí ele largou. E geralmente essas pessoas eles são as mais confusas. Porque eles não sabem nada de Torá. E eles acham que eles sim sabem, porque eles... Alguns meses eles estudaram na Yeshiva, ou até mesmo alguns anos eles estudaram na Yeshiva. Mas ele é o mais confuso, sim? Porque ele sabe que a Torá é verdade, mas é difícil para ele, porque ele tem que se esforçar muito. Então eles são as pessoas mais confusas. Por isso eles estão no Dat. Porque ele é o Dat, é o mais Meshubash. Porque ele é a junção da Chuchma da Biná, ele não sabe direito, porque ele está na Tumá. Ele tem a ver com a Tumá. E ele fala por que está escrito... Por que é mais Hamur, então? Livorá, o Ksil. Se ele está com o Dat, que não é tão mais Hamur assim do outro lado. Afur, o Dat é o mais Hamur, porque ele é a junção da Chuchma e da Biná da Tumá. Logo na Tumá é o pior. Nahon, exatamente. É que nem a Tiferet. Quer dizer que a Biná é mais forte, não o Dat. Nahon, só que... Nahon, mas ele já é uma... O Tiferet já é mais... Ele é uma coisa por si só. Oi? O Dat é mais importante. Então, eles se juntam para cima. Ele é a unificação. Quanto mais alto na Kedushá, mais baixo na Tumá é. Sim? Aí, e ele fala por que que eles odeiam, e é muito... Bom, isso tem que ser... Isso daqui já acaba na mais... Não precisa, né? Aí, continua, ele fala o seguinte. Censura? Ele fala, tem alguns objetivos aqui interessantes. Ele fala o seguinte... Tashuvule Torrachti, voltem para mim a Torrechá, quer dizer, recebam a Torrechá verdadeira, sim, e não a Torrechá da Tumá. E através disso vocês vão ganhar a Bia Lachem Ruhi. O que, que é a Bia? A gente sabe que tem. Por que, que ele usou da África essa palavra? A Bia Lachem Ruhi. A gente sabe que existem quatro mundos, sim? Bia. Não. Quais são os quatro mundos? Asiyah, Yetzirah, Briah e Atzilut. E a fé? Asiyah, de baixo para cima. Asiyah, Yetzirah, Briah, Atzilut. De cima para baixo. Yetzilut, Briah, Yetzirah. Yetzirah, Asiyah. Qual que é o Rashi Tevot? Abia, Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiyah. Abia. Então ele fala, através do momento que você vai voltar para Kedushá, para Torrechá, do Mussar, aí a Bia Lachem Ruhi, aí vocês vão ganhar da Kedushá e não da Tumá. Vocês vão ganhar do Abia, Nahon? De Abia, de cima para baixo vocês vão ganhar, e não de baixo para cima. De cima vem para você. Vídeo, desde lá de cima vai descer tudo para você. E o rei já é... O rei tem a ver com a letra rei, tem a ver com fertilidade. Quer dizer, através disso vocês vão ganhar mais. Por isso está escrito Abia rei. E depois, o dia de Vara Etrema, a gente sabe que a palavra dat, ela tem qual é a tradução de dat? Junção. Sim, está escrito quando Adam teve relação com a Havá, está escrito vai Adar. Ele sabe, então é a junção, a maior junção é dat. É a palavra dat. Por isso está escrito, o dia de Vara Etrema. De Vara é um outro nome da Shekhinah, Davar. Sim, porque é din. Davar é sempre que eu falo duro com alguém, eu falo Davar. Então o dia eu vou me conectar, vocês vão se conectar com a Shekhinah através disso. O dia devará etchem, através disso que vocês voltam para Kedushá. Ok, até aqui Shlomo HaMelech explicou, ok? Tanto de acordo com o Pshat, tanto de acordo com o Remes e tanto de acordo com o Sod, como a pessoa faz para voltar para Kedushá. A partir de agora a Chokhmah vai começar a falar o que vai acontecer, já que eles, esses Rechaim, esses três tipos de pessoas, não escutaram e continuaram nos caminhos ruins deles. Então Shlomo HaMelech vai falar qual é a punição de cada um. Começa do Pasuk Hafdalet, que a gente vai ver Bezat Hashem na primeira-feira, Yom Rishon.